Chitãozinho do Chororó, amante amada. Atalaia, 3 e 2. ZYL273, Rádio Atalaia de Berlândia, 1290 kHz. Lajes premoldadas de forro e piso e casas premoldadas. Venda de cimento, areia, cascalho e tijolos. Com a Cipercom você economiza porque compra direto do fabricante e ainda ganha prêmios. Escreva para a Rádio Atalaia e diga em qual bairro fica a Cipercom e concorra ainda a um título para tanto de lavar roupa. Cipercom, Rua Alberto Alves Cabral, 562, telefone 236-7249, Santa Mônica. Churrascaria Profundo. Ambiente requintado, atendimento personalizado e aquele churrasco no capricho, no ponto que você preferir. Churrascaria Profundo. O ponto de encontro dos artistas tanto popular como sertanejo em Uberlândia. Churrascaria Proveiro, o melhor rodízio da cidade. Avenida João Alves de Ávila, pertinho da Rondon Bacete.